Três tábuas de madeira escura estavam afundadas na lama da margem. Elas cruzavam um pequeno riacho no fundo do quintal. A madeira estava velha e mole. As bordas das tábuas estavam lascadas. O meio delas cedia em direção à água. O caminho entre a casa e o jardim dos fundos estava quebrado. Ninguém podia pisar ali sem o risco de escorregar ou quebrar a madeira de vez. O riacho corria por baixo, mas a travessia estava perdida. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes é só isso que a gente precisa. Era preciso resolver isso hoje. O homem parado diante do riacho tomou a decisão. Ele não iria mais consertar a madeira. Ele iria retirar as tábuas podres e construir uma ponte de pedra. A nova ponte seria firme. As pedras não iriam apodrecer com a umidade. Elas formariam um caminho sólido e seguro sobre a água. O peso dos passos seria suportado sem nenhum ruído. A ponte ficaria ali por muitos anos, integrada ao chão e ao riacho. O caminho seria restaurado de forma definitiva antes que a noite terminasse. A noite estava fria e escura. Uma chuva fina caía do céu. Era uma chuva constante, sem vento. As gotas batiam no casaco amarelo e grosso que o homem vestia. A água escorria pelo tecido impermeável. O som da chuva era um chiado suave e contínuo. O riacho respondia com o barulho da água corrente passando por cima das pedras do fundo. Ele segurava uma lanterna grande de metal. A luz amarela cortava a escuridão. O feixe de luz iluminava a chuva caindo. A luz revelou a margem molhada e a grama baixa ao redor do riacho. O homem abaixou a lanterna e a colocou sobre um tronco cortado, perto da margem. A luz ficou fixa. Ela iluminou perfeitamente o espaço de trabalho. A água do riacho não era funda. Ela batia apenas à altura dos tornozelos. O canal tinha pouco mais de 1 metro de largura. Era um espaço pequeno, mas essencial para a passagem. A terra nas duas margens estava escura e úmida por causa da chuva. Perto de ali, havia uma pilha coberta por uma lona azul. O plástico estava molhado e brilhava sob a luz da lanterna. Debaixo da lona estavam as pedras que ele havia trazido dias atrás. Eram pedras brutas e pesadas. Elas esperavam o momento de serem usadas. O homem respirou fundo. O ar cheirava a terra molhada e a folhas úmidas. Ele usava botas altas de borracha. Os pés estavam secos e aquecidos. As mãos estavam protegidas por luvas grossas de couro. Ele olhou para a luz da lanterna. Depois, olhou para as tábuas quebradas. O trabalho estava pronto para começar. Não havia pressa. A noite era longa e a chuva não iria parar. O ambiente estava calmo. O foco era apenas o pequeno pedaço de terra e água iluminado à sua frente. O homem caminhou até a beira do riacho. As botas de borracha afundaram um pouco na grama molhada. Ele parou diante das tábuas velhas. A primeira coisa a fazer era limpar o caminho. O passado precisava ser removido para que o novo pudesse ocupar o lugar. Ele se abaixou. As luvas de couro tocaram a primeira tábua de madeira. A superfície estava coberta de limo verde e escorregadio. Ele segurou a borda da madeira com as duas mãos. Ele puxou para cima. A tábua não ofereceu muita resistência. O som da madeira se soltando da lama foi úmido e oco. A ponta da tábua estava preta de tanta água acumulada. Ele levantou a peça inteira. A madeira era leve, oca por dentro por causa do tempo. Ele virou o corpo e jogou a tábua em um canto do quintal, longe da água. Ele voltou para a segunda tábua. Esta estava presa por dois pregos enferrujados em um pedaço de raiz. Ele puxou a ponta direita. A madeira estalou. Ela se quebrou ao meio. Ele pegou a primeira metade e jogou para trás. Depois, segurou a segunda metade. Ele precisou balançar a madeira de um lado para o outro. A terra soltou a peça aos poucos. Ele puxou com força e a madeira saiu. Um cheiro forte de terra antiga subiu no ar. Ele descartou a segunda metade junto com a primeira. A terceira e última tábua estava quase totalmente afundada. Apenas uma linha fina de madeira aparecia acima da lama. Ele pegou uma pá pequena com um cabo de ferro. Ele cravou a ponta da pá ao lado da tábua. O metal cortou a terra macia. Ele fez uma alavanca. A tábua subiu um pouco. Ele repetiu o movimento do outro lado. A madeira finalmente se soltou. Ele usou as mãos para retirá-la do buraco. O espaço sobre o riacho estava agora completamente vazio. Apenas a água corria livremente. O próximo passo era preparar o chão. A ponte de pedra precisava de uma base reta e firme. A lama fofa não iria segurar o peso. Ele pegou uma pá maior. O cabo de madeira longo estava frio. Ele encostou a ponta da pá na margem esquerda. Ele pisou na borda de metal da pá com a bota. A pá afundou na terra. Ele puxou o cabo para trás. Uma grande quantidade de lama foi retirada. Ele jogou a terra para o lado. Ele repetiu o movimento várias vezes. O som do metal cortando o chão se misturava ao barulho da chuva. Ele cavou até passar a camada de lama mole. A pá encontrou uma terra mais dura e compacta, de cor marrom clara. Essa era a base verdadeira. Ele raspou o fundo do buraco com a pá para deixá-lo plano. Ele criou um pequeno degrau quadrado na margem esquerda. O chão ali agora era sólido. Ele deu um passo longo por cima do riacho. A bota pousou na margem direita. Ele virou o corpo para a água. Ele começou a cavar do outro lado. O processo foi o mesmo. A terra fofa foi retirada e jogada para longe. A chuva caía sobre a terra exposta, mas a base dura não cedia. Ele mediu a altura com os olhos. O buraco da margem direita precisava ficar na mesma altura do buraco da margem esquerda. Ele cavou um pouco mais fundo. Ele raspou as laterais para criar cantos retos. Ele parou de cavar. Ele soltou a pá e a encostou no tronco de árvore. Ele olhou para o trabalho feito. As duas margens tinham agora um recorte limpo e quadrado. O excesso de lama havia sumido. A água do riacho fluía de forma mais reta entre os dois cortes. A fundação estava pronta para receber peso. O espaço estava limpo, organizado e preparado. A chuva continuava a lavar as ferramentas e as luvas do homem. O som da água parecia mais claro agora que não havia mais madeira velha no caminho. O homem virou as costas para o riacho e caminhou até a lona azul. A chuva formava pequenas poças de água no meio do plástico. Ele segurou a ponta da lona e puxou. A água escorreu para o chão molhado. O plástico fez um barulho seco ao ser dobrado. Ele puxou a lona inteira e a deixou enrolada no canto. As pedras apareceram sobre a luz da lanterna. Havia muitas pedras. Elas tinham tamanhos e formatos diferentes. Algumas eram blocos grandes e cinzas de granito. Outras eram pedras de rio, mais arredondadas e lisas. Havia também pedaços planos, como grandes fatias de pedra grossa. Tudo estava misturado. Para construir a ponte, ele precisava separar o material. Ele começou pelas pedras maiores e mais pesadas. Elas seriam a base. Ele escolheu um bloco retangular de granito. A superfície era áspera. Ele colocou as duas mãos sob a pedra, ele dobrou os joelhos e levantou o peso. A pedra era muito pesada. O esforço aqueceu o corpo dele debaixo do casaco. Ele caminhou a passos curtos até a margem do riacho. Ele abaixou o corpo com cuidado e soltou a pedra no chão. O impacto fez um som surdo na terra. Ele voltou à pilha. Ele procurou outro bloco parecido. Ele encontrou uma pedra quadrada, com uma das faces bem reta. Ele limpou um pouco de terra solta que estava presa nela. Ele a levantou e a levou para perto da primeira. Ele fez isso 4 vezes. 4 grandes blocos de fundação estavam agora alinhados perto da água. O segundo grupo de pedras era para as paredes de apoio. Ele precisava de pedras médias. Elas não podiam ser redondas demais, senão iriam rolar. Ele procurou pedras com lados planos. Ele pegou uma pedra do tamanho de uma caixa de sapatos. A cor dela era um cinza escuro, quase preto com a umidade da chuva. Ele a carregou com facilidade. Ele fez uma nova pilha separada apenas com pedras médias. Ele escolheu cerca de 12 pedras assim. A chuva lavava cada pedra assim que ela era retirada do Monte Maior. O pó e a terra seca viravam uma lama fina e escorriam para o chão. O terceiro grupo era o mais importante para o fim do trabalho. Eram as pedras de passagem. Ele procurou na base do monte. Encontrou 3 grandes lajes de pedra. Elas eram longas e achatadas. A espessura era de uns 4 dedos. Elas eram pesadas, mas o formato reto as tornava perfeitas para pisar. Ele não as levantou do chão ainda. Ele apenas as arrastou pela grama molhada até deixá-las perto do tronco onde estava a lanterna. O som da pedra arrastando na grama úmida era longo e grave. Faltava apenas um tipo de material, as pedras de travamento. Eram pedras bem pequenas, quase do tamanho de uma mão fechada, e em formato de cunha. Ele juntou várias delas em um balde de metal. O barulho das pedrinhas caindo no balde era agudo e metálico. Elas seriam usadas para preencher os espaços vazios e impedir que as pedras maiores se movessem. Ele terminou a separação. Ele se levantou e esticou as costas. Ele olhou para o chão. O que antes era uma montanha desorganizada sob uma lona, agora eram 4 grupos claros e definidos. Havia ordem. Cada pedra tinha um propósito. Cada pilha tinha um destino. A luz da lanterna batia nas pedras molhadas. Elas brilhavam levemente. O granito mostrava pequenos pontos claros. O trabalho de carregar peso havia deixado sua respiração um pouco mais rápida. Ele ficou parado por 1 minuto. Ele ouviu o som da chuva no plástico enrolado da lona. Ele sentiu o vento frio no rosto. O material estava pronto. A construção iria começar. O homem se aproximou do degrau cavado na margem esquerda. Ele pegou o primeiro grande bloco de granito. A pedra era fria e áspera contra as luvas de couro. Ele a abaixou até o buraco. Ele a soltou devagar. A pedra assentou na terra dura com um baque firme. A pedra precisava ficar perfeitamente alinhada. Ele pegou um martelo de borracha preto e pesado. Ele bateu no topo da pedra. O som era abafado, um toque denso que não ecoava muito. Ele bateu no canto direito, depois no esquerdo. A pedra afundou mais um pouco na terra e parou. Ela não se movia. Ele pegou o segundo grande bloco. Ele o colocou ao lado do primeiro. Havia um pequeno espaço entre eles. Ele pegou o balde de metal com as pedras pequenas. Ele tirou um punhado de cascalho e jogou no buraco entre as 2 pedras. Ele usou os dedos grossos da luva para empurrar as pedrinhas para o fundo. Depois, bateu novamente com um martelo de borracha. As 2 pedras grandes agora pareciam uma única peça sólida. Ele puxou uma ferramenta de nivelamento do bolso do casaco. Era uma barra amarela de metal com um tubo de vidro no meio. Uma bolha de ar flutuava dentro do líquido verde do tubo. Ele colocou o nível sobre as 2 pedras. Ele olhou de perto. A bolha de ar estava exatamente no centro. A base estava reta. Não havia inclinação. Ele atravessou o riacho. A água corrente tocou a ponta das botas, mas não entrou. Ele foi para a margem direita. Ele repetiu o processo. Ele pegou o 3º grande bloco. Ele o desceu no degrau de terra. Ele ajeitou a posição com as mãos. Ele usou o martelo de borracha. Ele bateu com força constante e ritmada. A chuva caía sobre o martelo e espirrava água para os lados a cada batida. Ele trouxe o 4º bloco. Ele o encaixou ao lado do 3º. A terra da margem direita era um pouco mais dura. A pedra ficou um pouco alta. Ele tirou a pedra do lugar. Ele pegou uma pá pequena de mão. Ele raspou o fundo do chão, tirando uma fina camada de terra. Ele colocou a pedra de volta. Ele usou o nível novamente. A bolha de ar parou no centro. A base do lado direito estava pronta e nivelada. Agora ele precisava garantir que a distância entre as duas bases estava exata. Ele pegou uma fita métrica. Ele esticou a fita de metal da margem esquerda até a margem direita. A distância era exata. As bases não estavam tortas em relação ao fluxo da água. Elas formavam duas linhas paralelas perfeitas. A água do riacho passava entre elas sem tocar nas pedras de fundação. Ele guardou a fita métrica e o nível. Ele olhou para baixo. As quatro pedras grandes formavam as sapatas da ponte. Elas pareciam dentes grossos fincados na terra. A cor cinza do granito contrastava com o marrom escuro da lama. A água lavava a superfície das pedras, deixando-as limpas. A água que escorria delas voltava limpa para o riacho. O trabalho pesado de fundação estava concluído. A base era a parte que ninguém veria quando a ponte estivesse pronta, mas era a parte que sustentaria todo o peso. Se a base fosse fraca, a ponte cederia. Se a base fosse forte, a ponte duraria décadas. O homem empurrou a ponta da bota contra uma das pedras. Ele colocou o peso da perna ali. A pedra não cedeu nem um milímetro. A terra ao redor estava compacta. A estrutura primária estava enraizada. O som do riacho parecia mais contido agora, passando por um canal de pedra e terra bem definido. O homem limpou a lama das luvas, esfregando uma na outra. Ele estava pronto para subir o nível da ponte. As bases estavam prontas. Agora, o homem precisava construir as paredes de apoio. Essas paredes elevariam a ponte até a altura do caminho de grama do quintal. Ele caminhou até a pilha de pedras médias. Ele escolheu uma pedra retangular. Ele a levou até a margem esquerda. Ele a colocou em cima da base de granito. O contato de pedra com pedra fez um som seco e áspero. A pedra de cima balançou um pouco. As superfícies não eram perfeitamente lisas. Ele tirou a pedra. Ele foi até o balde de pedras pequenas. Ele pegou uma pedra em forma de lasca fina. Ele a colocou sobre a base, no ponto exato onde a pedra de cima havia balançado. Ele devolveu a pedra média por cima da lasca. Ele pressionou com as duas mãos. A pedra não se moveu. O encaixe estava firme. A pequena lasca havia preenchido o espaço vazio. Ele pegou outra pedra média. O formato dela era mais irregular. Um dos lados era mais alto que o outro. Ele colocou ao lado da primeira. Ele girou a pedra. Ele testou diferentes posições. Ele encontrou o ângulo onde ela se encaixava melhor contra a pedra vizinha. Ele usou mais duas pedras pequenas como cunhas. Ele bateu com um martelo de borracha para travar tudo. As pedras se apertaram umas contra as outras e a fricção entre elas criava a força da estrutura. Nenhuma argamassa era necessária, apenas a gravidade e o atrito. Ele continuou o trabalho na margem esquerda. Ele colocou uma segunda camada de pedras médias sobre a primeira. Ele cruzou as juntas. Ele nunca colocava a linha de divisão de duas pedras diretamente sobre a linha da camada de baixo. Ele construía como se fizesse uma parede de tijolos. O peso de uma pedra de cima travava as duas pedras de baixo. O processo exigia paciência. Ele olhava para a pedra, testava o encaixe, tirava, ajustava com uma cunha e colocava de novo. A parede esquerda subiu lentamente. Ela alcançou a altura da grama do quintal. O topo da parede formava uma linha reta de pedra sólida. Ele atravessou a água novamente. Ele foi construir a parede da margem direita. Ele trouxe as pedras médias restantes. Ele repetiu os mesmos movimentos: colocar a pedra, testar o balanço, inserir a lasca, bater com o martelo de borracha, girar a próxima pedra, encontrar o encaixe natural. O som do trabalho era calmo. O raspar das pedras, o toque surdo do martelo, a chuva caindo no casaco. A parede direita começou a tomar forma. Ele escolheu uma pedra com a frente bem lisa para ficar virada para a água. Ele a posicionou com cuidado. Ele adicionou a segunda fileira. Ele usou o nível de metal amarelo sobre a parede direita. A bolha mostrou que o topo estava reto. Depois, ele precisou verificar se as duas paredes estavam na mesma altura. Ele pegou uma tábua de madeira longa e reta. Não era uma das tábuas podres, mas uma régua de madeira limpa. Ele colocou uma ponta da tábua sobre a parede esquerda e a outra sobre a parede direita. Ele colocou o nível no meio da tábua. A bolha de ar ficou ligeiramente fora do centro. A parede direita estava um pouco mais baixa. Ele tirou a tábua, ele procurou na pilha de pedras médias, ele encontrou uma lajota fina de granito. Ele a colocou sobre a parede direita. Ele usou o martelo para acomodá-la. Ele testou com a tábua e o nível novamente. A bolha parou exatamente no centro. As duas paredes estavam perfeitamente alinhadas. A estrutura de suporte estava completa. As paredes de pedra erguiam-se das bases sólidas. O vão entre elas era o espaço por onde o riacho passava. As pedras laterais pareciam antigas, como se estivessem sido moldadas pela própria água. A cor cinza escura das pedras molhadas combinava com a noite. A chuva lavava as marcas de terra e poeira que as mãos do homem haviam deixado nas pedras. O vão livre aguardava o último passo. As paredes firmes esperavam o peso do caminho. Faltava apenas a superfície da ponte, a parte que uniria as duas margens de forma definitiva. O homem caminhou até as três grandes lajes de pedra que havia arrastado mais cedo. Elas estavam perto do tronco iluminado pela lanterna. Essas lajes eram as peças mais pesadas de todo o projeto. Elas formariam o chão da ponte. A primeira laje era larga e tinha as bordas um pouco irregulares, mas a superfície de cima era muito plana. O homem se preparou. Ele não podia levantar a laje inteira de uma vez. O peso era grande demais. Ele abaixou e segurou uma das pontas da pedra. Ele levantou apenas essa ponta e a apoiou sobre o eixo de madeira do cabo da pá. Ele usou a pá como um rolo. Ele empurrou a laje. A pedra rolou devagar sobre a madeira em direção ao riacho. O atrito fez um som forte de trituração. Ele repetiu o movimento até que a laje estivesse bem na beira da parede esquerda. Ele ficou em pé. Ele respirou fundo. O ar frio encheu os pulmões. Ele segurou a parte de trás da laje com as duas mãos. Ele empurrou a pedra para a frente. A ponta da frente da laje deslizou no ar e cruzou o vão do riacho. Ela desceu e encostou na parede direita. Ele empurrou um pouco mais, até que a laje estivesse dividida igualmente. Metade do peso descansava na margem esquerda. Metade descansava na margem direita. O vão central estava coberto. O som da pedra pesada se assentando sobre as paredes foi grave e definitivo. Um encaixe forte. Ele testou a primeira laje. Ele colocou a mão sobre ela e empurrou para baixo. Ela não se moveu. As paredes de apoio distribuíram o peso perfeitamente. Ele voltou para buscar a segunda laje. Essa era mais longa e mais estreita. Ele usou a mesma técnica. Ele a rolou sobre o cabo da pá. Ele empurrou sobre o vão. Ele alinhou ao lado da primeira laje. Ele deixou um pequeno espaço entre as duas, da largura de um dedo. Ele empurrou a pedra até que as frentes estivessem pareadas. Ele foi buscar a terceira e última laje. O processo foi mais rápido agora. Os músculos já conheciam o esforço necessário. Ele rolou a pedra, a ergueu levemente e a empurrou sobre a água. A terceira laje completou a largura do caminho. A ponte agora tinha um chão. Três grandes pedras planas dispostas lado a lado. A passagem de terra para terra estava restaurada. Ainda havia um último detalhe. Os espaços finos entre as três lajes precisavam ser preenchidos. Se ficassem abertos, a água poderia entrar e mover as pedras com o tempo. O homem pegou um balde plástico com areia grossa e pedriscos misturados. A areia estava úmida. Ele despejou areia sobre as lajes. O barulho da areia caindo na pedra molhada foi suave. Ele pegou uma vassoura com cerdas duras. Ele começou a varrer a areia. Ele empurrava os grãos para dentro das frestas entre as lajes. A areia entrava e preenchia o vazio. Ele varria de um lado para o outro. A chuva ajudava no processo. A água empurrava a areia mais profundo das frestas, compactando o material. O espaço foi totalmente preenchido. As três lajes tornaram-se uma única superfície contínua. Ele varreu o excesso de areia para fora da ponte, deixando-a cair no riacho. A água levou a areia solta embora rapidamente. A superfície de pedra ficou limpa. As bordas das lajes encontravam a grama do quintal de forma natural. O nível do caminho era o mesmo. Não havia degraus, não havia desnível. A transição da terra para a pedra era suave. O trabalho físico havia terminado. O homem soltou a vassoura. Ele tirou as luvas de couro molhadas e as pendurou no cabo da pá. As mãos estavam levemente vermelhas pelo frio e pelo esforço. Ele as esfregou uma na outra para aquecê-las. A chuva continuava a cair com a mesma intensidade do início da noite. As gotas batiam nas lajes recém-instaladas. O som não era mais oco como na madeira. Era um som sólido, curto, de água batendo em rocha. A ponte estava materializada sobre o riacho. O homem deu um passo para trás. Ele deixou o espaço livre para olhar o que havia construído. A ponte de pedra estava pronta. Ela não parecia uma estrutura nova imposta ao ambiente. A cor cinza do granito, a textura úmida e as linhas simples faziam parecer que a ponte sempre esteve ali. O riacho passava por baixo com um som mais limpo e focado, guiado pelas paredes de pedra. O homem caminhou até a beira da ponte. Ele colocou a bota direita sobre a primeira laje. Ele transferiu o peso do corpo e a pedra não emitiu nenhum som. Não houve ranger, não houve estalo, não houve movimento. A firmeza era absoluta. Ele colocou o outro pé. Ele estava agora totalmente sobre a ponte, bem no meio do riacho. Ele ficou ali parado. A sensação de estar sobre o vão livre, sustentado por toneladas de pedra, era de profunda estabilidade. O chão sob seus pés era duro e inabalável. As tábuas velhas e escorridadias eram apenas uma lembrança distante. O perigo de queda havia desaparecido. O caminho estava restaurado e seguro. Ele olhou para baixo. A água do riacho corria sobre as pedras. A luz amarela da lanterna refletia na superfície da água em movimento. O fluxo era contínuo. A ponte não atrapalhava o riacho. Pelo contrário, as paredes de pedra davam um contorno bonito à água. O riacho e a ponte existiam juntos, em equilíbrio. Ele caminhou até a beira da direita. Os passos sobre a pedra eram silenciosos, abafados pela sola de borracha molhada. Ele pisou na grama do outro lado. Ele se virou e olhou para a ponte novamente. A estrutura era pequena, simples, mas perfeitamente funcional. O nivelamento era exato. As juntas preenchidas com areia pareciam veias escuras entre as lajes cinzas. A chuva lavava continuamente a superfície, destacando o brilho natural das pedras. Ele caminhou de volta para a margem esquerda. O trajeto foi natural. A ponte cumpria o seu propósito, sem exigir atenção. Era apenas um pedaço do caminho, um pedaço forte e permanente. Ele não precisava mais olhar para os pés com medo de escorregar. Ele podia olhar para frente. Ele recolheu as ferramentas espalhadas pela grama. Ele pegou o martelo de borracha, o nível, a fita métrica e a pá pequena. Ele colocou tudo dentro do balde de metal vazio. O som das ferramentas batendo no metal foi o único som agudo na noite. Ele pegou a pá grande e a vassoura com a outra mão. Ele organizou tudo perto do tronco de árvore. Ele se abaixou perto do riacho. Ele mergulhou as mãos nuas no riacho. A água estava gelada e limpa. Ele esfregou os dedos, tirando a terra e a areia que haviam ficado presas na pele. O frio da água era revigorante. Ele secou as mãos no tecido seco por dentro dos bolsos do casaco. Ele voltou a olhar para a ponte. A chuva caía. A noite envolvia o quintal. A ponte de pedra repousava sobre a terra e a água. O peso da gravidade a mantinha no lugar. O trabalho duro havia se transformado em ordem. O caos da madeira podre e da lama fora substituído por linhas retas e solidez. O ambiente estava em paz. A pequena travessia não exigia mais manutenção ou preocupação. Ela apenas existia, pronta para suportar os passos de quem precisasse cruzar o quintal. O homem respirou devagar, sentindo o ar clino da noite chuvosa. O esforço valeu a pena. A obra estava completa. O homem pegou o balde de ferramentas em uma mão e as pás na outra. Ele se virou para o tronco cortado e pegou a lanterna de metal pesada. O feixe de luz amarela mudou de direção, iluminando o caminho de volta para a casa. A chuva fina continuava a cair. O som das gotas batendo no capuz do casaco amarelo era o único ruído próximo. O quintal estava mergulhado em uma escuridão calma. O ar estava gelado, mas o corpo do homem ainda guardava o calor do trabalho. Antes de se afastar, ele virou o corpo uma última vez. Ele apontou a lanterna para o riacho. A ponte de pedra apareceu no círculo de luz. As lajes planas brilhavam com a água da chuva. As paredes de granito estavam firmes nas margens. A estrutura parecia adormecida, integrada ao chão molhado e à grama escura. O riacho corria por baixo, cantando a mesma música, constante e suave. Não havia mais nada a fazer ali. A madeira velha estava longe, a lama fofa estava coberta. O caminho estava seguro. A ponte ficaria ali durante a noite, durante o dia seguinte e por todas as estações que viessem. Ela suportaria o sol, o vento e as tempestades de forma silenciosa. O homem abaixou a lanterna. A luz iluminou apenas a grama à frente de suas botas. O foco de luz deixou o riacho. A ponte desapareceu na sombra da noite, mas a presença dela continuava ali, sólida e inquestionável. Ele começou a caminhar em direção à casa. Os passos na grama molhada eram lentos e rítmicos. O peso das ferramentas não incomodava. Havia uma sensação de suficiência no peito. Um trabalho físico concluído, um problema resolvido com as próprias mãos. A porta dos fundos da casa estava próxima. A luz fraca da varanda oferecia um abrigo. Ele não olhou mais para trás. Ele sabia que na manhã seguinte, quando a luz do sol revelasse o quintal, a ponte de pedra estaria lá, pronta para o primeiro passo do dia. A noite chuvosa seguiu seu curso, lavando o jardim, enquanto o som da água corrente sobre as pedras preenchia o silêncio.